cansou de ver o mundo do mesmo lugar. Respira fundo, olha ao redor tentando se identificar, mas não enxerga mais a essência, não percebe sua deficiência. Caminha sem rumo e pra se encontrar foi até se perder. Não sabe se o erro é o mundo perdido, não sabe se o erro é você. Maquiando a dor, fingindo o amor, tendo orgulho como professor. Confuso na multidão, já não se importa pra onde está indo. Talvez seja um bom lugar, afinal de contas todos estão rindo. E o mundo segue com os seus preceitos enganosos, iniquidade e pecado apodrecendo ossos. Eu vi meu mundo sucumbindo diante do caos. Eu vi meu medo florescendo no jardim dos maus. Eu sinto a dor aqui, eu sinto o frio aqui, eu sinto a sombra aqui, eu sinto a morte. Então refaça-me, reerga-me, aqueça-me, reviva-me. Nunca se esqueça aqui, eu sou fraco e sinto medo aqui. Sem você não posso prosseguir. Existem marcas em todo o seu rosto, refletindo a dor da sua alma. Ouvindo uma voz que diz caos, e ouvindo uma voz que diz calma. Deseja ter paz, mas como se faz? Tenta lembrar, olhar para trás, pra quando era feliz e tudo na vida era tão simples. E a inocência censurava os finais tristes. O tempo passou, o mundo apagou, e a luz em seus olhos nunca mais brilhou. Lembranças coloridas, esperança em preto e branco. O passado traz alegria, o presente te deixa aos prantos. Mas olhe pra cima, existe sair desse mundo. Não vale mais que sua vida, frio opressor. Sinto calor, vem ver o mundo do lado do amor. Eu vi meu mundo sucumbindo diante do caos. Eu vi meu medo florescendo no jardim dos maus. Eu sinto a dor aqui, eu sinto o frio aqui, eu sinto a sombra aqui, eu sinto a morte. Então refaça-me, reerga-me, aqueça-me, reviva-me. Nunca se esqueça aqui, eu sou fraco e sinto medo aqui. Sem você não posso prosseguir. Gastos e os ombros cansados com o peso do fardo. Um mundo lotado e não sente ninguém do lado. Fato desorientado, não ame nem sabe o quanto é amado. Desconhece quem o criou e quem sempre esteve ao seu lado. Vivendo a triste rotina de quem se esforça pra ser feliz. Olhando no espelho e não vendo nada de tudo que quis. Mas calma, existe amor, existe calor em um outro lugar. Você não precisa morrer quando esse mundo acabar. Diante do caos, eu vi meu medo florescendo no jardim dos maus. Eu sinto a dor aqui, eu sinto o frio aqui, eu sinto a sombra aqui, eu sinto a morte. Então refaça-me,